eu não queira escutar, ele planta uma semente no meu coração e sabe quando vai brotar. Ele me conhece pelo nome, mesmo quando eu me escondo com vergonha, ele vem me procurar. Eu sou um escolhido do Senhor. Eu sei que desde o ventre ele me amou. Me quer do jeito que me encontrar. Me aceita, sou o filho que ele desejou. Ele me amou de tal maneira que nem mesmo com palavras posso descrever todo esse amor. Amor que excede todo entendimento, não se acaba com o tempo, mas revela como é o coração do Pai. Eu sei, não posso mais me esconder. Me aceita como um filho que voltou. Me abro pra ouvir a tua voz e diz, meu filho, aqui estou. Nunca mais vou deixar de viver esse amor que custou sua vida na cruz. Ele foi, mas deixou seu palavras posso descrever todo esse amor. Amor que excede todo entendimento, não se acaba com o tempo, mas revela como é o coração do Pai. Eu sei, não posso mais me esconder. Me aceita como um voltou. Me abro pra ouvir a tua voz e diz, meu filho, aqui estou.